Me apareceu um esquema bom aqui, e o lado leste progredindo, o certo é isso aí. Só quadrilha boa, você nem imagina quem eu sou. Aquele louco à toa da Coab superou. Agora eu vejo é mato, Zé Povinho é foda. 500 no rolê, moletom e os de mal incomoda. Eu vou ligar todas as meninas, vagabundo cresce o olho quando vê. Deu mais luxo pra coroa, supa novo, DVD. É, não vai correr, né, do proceder. Mas se quiser diferente, aqui tá tendo pra você. No bolso tá os plásticos, é truta tua pepa. Paulista, Augusta, o rolê como é. Truta, eu tô de boa, comprei uma peça linda. Se cantar, eu tô bonito, vou ver seu show lá da Bahia. Se virar, virou nas gatas. Sem muita conversa, sem virar notícia. É então, fica ligeiro aí no vai e vem. De madrugada eu tô na pista e tô correndo pelo bem. Segue seu objetivo e não arrasta minha quebrada. Vai pensar que é maravilha, deixa o pé. É então, fica ligeiro aí no vai e vem. De madrugada eu tô na pista e tô correndo pelo bem. Segue seu objetivo e não arrasta minha quebrada. Vai pensar que é maravilha, deixa o pé. E esse aqui é o lado, vai um salve, vai um axé. Pro buraco lá pra 11, do 15 para hoje até o Inácio. Quem me surpreende a questão de ser sempre inteligente. Sobe e desce os carros livremente. Puta, olha que lua sem sossego. Várias minas, várias bundas. Tem dias que é foda, que a mente incomoda. Quando os puto cola, cê é livre pra fazer suas corridas. E sabe que a trairagem não se explica. Quem vai e o que vale é o sacrifício e muito mais. Preciso seguir, não vou implorar, não vou pedir. Os lucros é daqui a pouco. As roupas eletrônicos, a vida é uma encrenca. Um erro, uma sentença. Por isso muda. A poesia vem das ruas. Passa nas quebradas, vários caras que encara. Esse aqui é o lado que você não tá sabendo. Na verdade, sempre o mesmo. É então, fica ligeiro aí no vai e vem. De madrugada eu tô na pista e tô correndo pelo bem. Segue seu objetivo e não arrasta minha quebrada. Vai pensar que é maravilha, deixa o pé. É então, fica ligeiro aí no vai e vem. De madrugada eu tô na pista e tô correndo pelo bem. Segue seu objetivo e não arrasta minha quebrada. Vai pensar que é maravilha, deixa o pé. O mais perto é o mal, assim cê vai entender melhor. A inveja, a cobiça, nervoso sem dó. No pente é um arregaço, então vê só o que tá criando. Eu tô no corre também, pra me envolver e ganhar um troco. Só pra me manter, só no proceder. Que você é igual a mim, e eu sou igual a você. É um dois aqui, pros parceiro fica boy. Realidade mata, põe na cara como um dói. Destrói, ameaçados somos nós. E os problemas já são outros, imperfeitos. Nos valores tão pequeno que desgosto. Se Deus olha por todos, dignidade sem sofrer. O rap, uma mensagem, uma arma que me faz saber viver. Humildade eu quero aí, mas cada um faz sua parte. Minha cabeça é um erguida, meu trajeto é na Coab. E a pilantragem, tudo é o seguinte, se não deve, não é cobrado. É então, fica ligeiro aí no vai e vem. De madrugada eu tô na pista e tô correndo pelo bem. Segue seu objetivo e não arrasta minha quebrada. Vai pensar que é maravilha, deixa o pé. É então, fica ligeiro aí no vai e vem. De madrugada eu tô na pista e tô correndo pelo bem. Segue seu objetivo e não arrasta minha quebrada. Vai pensar que é maravilha, deixa o pé.